inclusão se faz com comunicação. Inclusão FM 104,9. Eu sou teu pai, é só chamar. a voz, levante a voz, diga: eu sou teu pai. Eu sou teu pai. Inclusão FM 104,9. Deus que... Rádio. Rádio Inclusão FM 104.9. Inclusão se faz com comunicação. Fiel tu és, Senhor, Rádio Inclusão FM. Inclusão FM. 104,9.